semente que cai na terra, brotando linda flor, nascia no mundo do samba um grupo do interior. Amigos, filhos e filhos do sertão, o swing corre nas veias de uma nova geração. Nascia ali no Triângulo Mineiro, um samba de Rio de Janeiro. Só assim se descobriu que não há fronteiras para o samba, pois o samba com certeza está em cada canto do Brasil. Digo trembão, digo vai, digo porque o samba não tem fronteiras, existe em qualquer lugar. Leste a oeste, de norte a sul, desse país, o nosso samba está só pra contrariar. É, e ainda dizem que mineiro não gosta de samba. Hoje, o Brasil inteiro gosta e canta só pra contrariar. Assim como semente que cai na terra, brotando linda flor, nascia no mundo do samba um grupo do interior. Amigos, filhos e filhos do sertão, o swing corre nas veias de uma nova geração. Nascia ali no Triângulo Mineiro, um samba de Rio de Janeiro. Só assim se diz. Em qualquer lugar, de leste a oeste, de norte a sul, esse país, o nosso samba está só pra contrariar. Digo trembão, digo uai, digo porque o samba não tem fronteiras, existe em qualquer lugar. De leste a oeste, de norte a sul, esse país, o nosso samba está só pra contrariar. Digo trembão, digo uai, digo porque o samba não tem fronteiras, existe em qualquer lugar. De leste a oeste, de norte a sul, desse país, o nosso samba está só pra contrariar.